A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligado nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Alô, cidade, boa tarde, Fronteiras, boa tarde, Brasil, boa tarde, minha gente querida, povo lindo de Deus. Eu sou Tony Oliveira, hoje segunda-feira, 22 de julho de 2024. Agora em Fronteiras, meio-dia, 17 minutos, começa agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Apoio Cultural Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui, também de Zen Imóveis e Provedor Giganet. O nosso Fronteiras em Notícia está no ar. Boa tarde a você que acompanha o jornal através do rádio, através do tradicional Raidinho, você também que acompanha através do Radiosnet e também, agora também através da rádio web Lagoa Seca do amigo evangelista, meu amigo Carlos Luciano. Muito boa tarde, meu amigo Carlos Luciano, sua esposa, o Carlos Luciano. Obrigado pela parceria, ele que está também transmitindo, retransmitindo o Jornal Fronteiras e Notícias todos os dias através da sua rádio web Lagoa Seca. Obrigado, Carlos. Um abraço, meu querido. Conferindo algumas das manchetes que são destaque hoje, Fronteiras em Notícia. Motociclista morre após colidir em carro BR-316 e uma Piauí. Acidente entre Corolla e van de Fronteiras deixa vários feridos e família de Alagoinha morta na BR-020. Mais de 200 bombeiros são nomeados e poderão reforçar combate a incêndios no Piauí. Lembrando que logo após o jornal tem o Panorama Esportivo Emanuel Ibira. Corpo de bombeiros o corpo de cabeleireiro é encontrado em um terreno na Zona Norte e teria sido morto a pedradas. Quanta maldade. Violência, infelizmente, tá demais. Meu Deus do céu. Três homens são presos com armas, drogas, munições no Piauí. Acusado de matar a esposa passa por audiência de instrução nesta terça-feira. Foragido da justiça há 7 anos por homicídio é preso no Piauí. 4 adultos e uma criança ficam feridos em acidente na PI-301. Veja os municípios com mais, os municípios com menos eleitores, com mais e menos eleitores no Piauí. Com o apoio cultural, Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui, Zen Imóveis, provedor Giganete, começa agora Fronteiras em Notícia. Mais uma vez agradecendo, obrigado pelo carinho. Você que acompanha através do rádio, também do Radiosnet e também através da rádio Web Lagoa Seca, do amigo evangelista Carlos Luciano, evangelista da Assembleia de Deus, Ministério de Missão, pastor Jaime Agripino Ribeiro. Obrigado, Carlos. Boa tarde. Veja quais são os municípios assim com o menor número, né, de eleitores, com menos eleitores e mais, né, com maior e menor número de eleitores aqui do nosso Piauí. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou os dados do eleitorado no Piauí e para as próximas eleições municipais, este ano, né, lógico, em outubro, primeiro turno, dia 6 de outubro, né, e que irão ocorrer em outubro de 2024. Mais de 2 milhões de piauienses nos 224 municípios, mais de 2 milhões, estão aptos a irem às urnas para escolherem os próximos prefeitos e também vereadores, né? E a cidade com o maior número de eleitores do Piauí é Teresina, nossa capital, lógico, né? A nossa capital que tem 587.098 eleitores que estão aptos a votarem, agora irem às urnas em 2024. Outubro, o município que teve aí um crescimento de cerca de 5,5% no número de eleitores na comparação com o último pleito municipal, que foi em 2020, e passou assim a ser o sexto maior eleitorado no Nordeste, ultrapassou o número de votantes de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Teresina, né? Teresina, então, é sucedida por Parnaíba, que é o segundo maior cartório eleitoral, colégio eleitoral, que é Parnaíba. Antes mesmo são, assim, né, ambas são as cidades com maior número, né, com mais de 100 mil eleitores. Na sequência, vem Picos, Piripiri, aparece também Piripiri, Picos, Piripiri, que aparece aí com praticamente o mesmo número de eleitores, pouco mais de 53 mil. Então vamos aqui, veja a lista dos 10 maiores eleitorados do Piauí. Vamos então aqui com a lista. Primeiro vem Teresina, 587.098 eleitores. Em segundo, aparece Parnaíba com a nossa Parnaíba, 114.620. Grande, né, Parnaíba? Aí depois, na sequência, vem Picos em terceiro colocado com 53.094 eleitores. Aí vem Piripiri, 53.073. Floriano aparece com 44.600. Aí vem, na sequência, Barras. Cidades são as maiores cidades, né? Barras, 38.000, retificando, e 359. União, cidade de União, 37.838. Aí, vamos aqui, vem aparecendo aqui também, né? Aparece Campo Maior, 35.836. Ah, na sequência vem Altos, né? Lá próximo a Teresina, bem próximo. Altos aparece com 35.689. vem Pedro II, 35.094. Bom, aí na outra ponta, lá na outra ponta, as 10 cidades piauienses que tem menos de 3 mil eleitores, as menores, né? A cidade com o menor eleitorado do Piauí é Miguel Leão. Miguel Leão, que tem 1.921 eleitores e que também é o menor, melhor dizendo, é o município, isso mesmo, com a menor população do estado, juntamente com Santo Antônio dos Milagres. São os únicos municípios com menos de 2 mil eleitores, né? Aí vem aqui, né, os 10 menores eleitorados do Piauí. Primeiro aparece Miguel Leão, 1.921 eleitores, pequenininho, né? Aí depois aparece na sequência Santo Antônio dos Milagres, 1.940 eleitores. Aí vem Porto Alegre do Piauí, né? Com 2.178 eleitores. Aparece Floresta do Piauí, 2.659. Na sequência, Tanque do Piauí, 2.779. Apareceram aqui também São Miguel da Baixa Grande, 2.781. Olho d'Água do Piauí, com 2.795. Francisco Macedo, que próximo, né? 2.826. São Gonçalo do Gurgueia, 2.978. Vila Nova do Piauí, 2.998. Próximo também aqui. Teresina tem um aumento, teve assim, né? Um aumento de 5,5%. De eleitores, ultrapassa Natal, capital do Rio Grande do Norte, e se torna o sexto maior colégio eleitoral do Nordeste. Teresina é o sexto maior colégio eleitoral do Nordeste. Bom, e aí o Piauí terá, assim, né, mais de 2 milhões de eleitores, é o que revela o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mulheres continuam decidindo a eleição. As mulheres, né? Muito bem, mulheres. É isso aí, cidade. Boa tarde. Fronteiras em Notícia. Apoio Cultural, Sindicato Rural de Fronteiras. A Força do Agro passa por aqui. Zen Imóveis, provedor Giganet. Corpo de cabeleireiro é encontrado em terreno na Zona Norte, Teresina, capital. O corpo de um cabeleireiro, Francisco Talisson Almeida de Carvalho, 23 anos. Foi encontrado na manhã desta segunda-feira, dia 22, portanto hoje, no bairro São Joaquim, Zona Norte, capital, Teresina. Ao CidadeVerde.com, o delegado Bruno Ursulino afirmou que populares relataram à polícia que a vítima possuía envolvimento com o mundo do crime. Aí, a vítima trabalhava no ramo de beleza. Cabeleireiro, possuía um salão próximo ali naquela região lá na região onde ele foi morto. E as primeiras informações dão conta de que não nos mostram o envolvimento dele no mundo do crime, né? E o que a gente sabe é que ontem ele se encontrava em seu momento de lazer, né? Tudo indica, ingerindo bebida alcoólica, não sabemos de fato o local, a companhia com quem ele estava, né? Agora, então, existe assim uma série de possíveis motivações, é o que afirma o delegado, que pode ter levado ao crime, ter levado à morte do cabeleireiro. Foi encontrado nesse terreno, na Zona Norte, Teresina, capital. Em Fronteiras, agora, meio-dia e meia, boa tarde, obrigado aí. Sempre o carinho, audiência. aí você não pode perder neste sábado. Sábado agora, dia 27 de julho, na Praça Getúlio Vargas, show de preços baixos. Caminhão do amigo Adriano, caminhão do alumínio do Adriano vai fazer para você. Sábado, na Praça Getúlio Vargas, um show de preços baixos. Tudo em plásticos, louças, alumínios, utensílios para o lar e muito mais. Sábado, na Praça Getúlio Vargas, grande feirão de preços baixos, caminhão do alumínio do Adriano. Chegue cedo e aproveite. Olha aí, atenção, vende-se sistema de som completo, incluindo caixa de som, bicicleta cargueira, bateria 12 volts. Interessados, chamarem o Ian José no 89-99-92-70-22. Repito, 89-99-92-70-22. Olha aí, compre já sua cartela do Cariri da Sorte. Acredite, você vai ganhar. Cariri da Sorte é mais fácil de ganhar. Muita gente mudando de vida. Eu, você, não será diferente, não. É acreditar, comprar e partir para o abraço. É mudança de vida garantida. Aqui em Fronteiras, você vai comprar sua cartela. A Detinha do Bela Vista, o nosso amigo Eudinho. Eudinho, ele é o regional Cariri da Sorte, ali em sua mercearia, que fica ali próximo à entrada do hospital, na Avenida José Aquiles de Souza. Compra também com o nosso amigo Fábio, a Dora de Dudé no centro da cidade, também o Francisco no Baixo Saguí e Dedé no Posto da Areia. Cariri da Sorte! A transmissão você acompanha e na Fronteiras FM todo domingo a partir das 11 horas da manhã, logo após o programa do Roberto Carlos com Antônio Oliveira. Programa de Roberto às 9 às 11, das 11 ao meio-dia, Cariri da Sorte. Agora na cidade, meio-dia e 33 minutos. Boa tarde. Três homens são presos com armas, drogas, munições em Piripiri. Três homens foram presos com mais de 2 quilos de drogas, 3 armas, munições durante a abordagem da Polícia Militar na cidade de Piripiri, a 165 quilômetros de Teresina, capital. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 22, portanto hoje, quando uma equipe do 12º Batalhão estava realizando um policiamento e recebeu então informação sobre os indivíduos em uma residência no bairro Estação, comercializando então drogas. Aí, abre aspas, nós recebemos a informação de que eles teriam assim saído em dois veículos, né? Dois veículos por aplicativo. Então, as nossas viaturas conseguiram abordar os dois carros saindo então da cidade, mesmo devido à grande movimentação que existia na cidade por conta da perifolia. Aí a gente conseguiu então identificar os dois veículos e fazer a abordagem, destacou o comandante da PM Piripiri, Tenente Coronel Walter, fecha aspas. Segundo a Polícia Militar, foi feita então uma revista e como foi encontrado aí 1 quilo de crack, 1 quilo de pasta de base cocaína, também uma balança de precisão, 3 armas de fogo com várias munições. Diante do material ilícito, durante aí todo esse material ilícito aí foi encontrado, todos foram conduzidos para a Central de Flagrantes Piripiri, para procedimentos cabíveis. Inclusive, tem também dois que são da Bahia, dois que são do estado da Bahia, disse o comandante. É isso aí, você não pode perder neste sábado agora dia 20, né? Neste sábado dia 27 de julho, na Praça Getúlio Vargas, grande feirão de preços baixos, caminhão do alumínio do Adriano. Tudo em plásticos, louças, alumínios, utensílios para o lar e muito mais, sábado na Praça Getúlio Vargas. Dias 23 e 24 de julho. Dias 23 e 24 de julho, curso Casqueamento de Equíneos, execução das técnicas de casqueamento, práticas de rédeas e outros conteúdos. Inscrições na Central Xerox com o irmão Marquinhos ou chama no zap 9973-1306. Repetindo, 9973-1306. Realização, Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui. E Senar Piauí. Olha, pedimos aí a você que está construindo, reformando, está pensando em construir, reformar, nós pedimos encarecidamente, né, por amor à nossa terra, Fronteiras, você que ama Fronteiras, que não faça traço de cimento em cima da pavimentação asfáltica, em cima do asfalto da nossa cidade. Não faça não, viu? Vamos zelar pela nossa cidade. Cidade bem cuidada, bem zelada. Vamos fazer também a nossa parte ajudando a cuidar mais e mais da nossa cidade. Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo um novo tempo. Agora é 12:38. Audiência de instrução e julgamento de empresário acusado de matar esposa ocorre nesta terça-feira, dia 23, portanto, amanhã. Está marcada para ocorrer na próxima terça-feira, dia 23, amanhã, a audiência de instrução e julgamento do empresário, Eliésio Maninho da Silva e que... Marinho da Silva é acusado, então, ele é acusado de matar a esposa, a Camila Carvalho Nascimento, de apenas 22 anos, e tentar também forjar um suicídio. Aí ele matou a esposa, a audiência dele está marcada para ser realizada na segunda vara do Tribunal Popular do Júri, que fica localizada, né, localizada lá no fórum, né, e as provas do crime também. Após a audiência, o Ministério Público, então, e a defesa do acusado terão, então, um prazo para, assim, se manifestarem. E depois, então, a juíza irá decidir se o empresário será julgado pelo júri popular. Foragido da justiça há 7 anos por homicídio qualificado é preso em Demerval Lobão. Um homem de 36 anos, identificado apenas pelas iniciais JSC. JSC foi preso na noite desse domingo, dia 21, no município de Demerval Lobão, a 30 quilômetros de Teresina. JSC estava foragido da justiça desde o ano de 2017, por homicídio qualificado. E, segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 24 de março de 2009. Aí a vítima se deslocava de bicicleta no bairro Imobiliária, né, lá em Teresina, E quando então foi abordado por dois suspeitos, dentre eles JSC, que desferiu um golpe de faca contra ela. Aí a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E depois JSC foi encontrado foi condenado a uma pena de 8 anos de prisão por homicídio qualificado e estava foragido desde 2017. Atualmente, ele residia na zona urbana de Demerval, Lobão, onde foi preso pelas equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar do Piauí. O mandado de prisão foi expedido pela primeira vara do Tribunal do Júri da comarca de Teresina, capital. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina para procedimentos legais. Olha aí, atenção, vende-se um sistema de som completo, incluindo, vende-se um sistema de som completo, incluindo caixa de som, bicicleta cargueira e bateria 12 volts. Interessado, chamar o Ian José no 89-9992-7022. 89-9992-7022. Serviço de som aí, você quer trabalhar com uma bike, a bike som do Ian, tá vendendo, viu? O Ian tá vendendo aí a sua bike som, né? Vende-se um sistema de som completo, incluindo aí a caixa de som, a bicicleta, cargueira e a bateria 12 volts. Interessado aí, chama o Ian, o Ian José, no zap 89, chama aí, 89-9992-7022, 89-9992-7022. Fronteiras em Notícia. Apoio cultural tem Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui, também de Zen Imóveis e o provedor Giganet. Foragido da justiça, aqui eu já peço até desculpa, já veiculei, desculpa aí, viu, gente? Perdão. Quatro adultos e crianças de 5 anos ficam feridos em acidente na PI-301 norte do Piauí. Cinco pessoas que foram feridas, entre elas tem uma criancinha de apenas 5 anos, após um acidente na tarde desse domingo, dia 21, na PI-301, município de Cocal, a 268 quilômetros de Teresina, capital. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia em direção a Bom Princípio do Piauí, quando então ele perdeu o controle, o controle do veículo em uma curva e colidiu contra o muro de uma residência localizada próxima à rodovia. E duas pessoas ficaram feridas e em estado grave. Outras três, incluindo a criança, seriam apenas foram ferimentos leves e as vítimas que foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encaminhadas ao hospital. A Polícia Militar também prestou socorro às vítimas e uma guarnição do Corpo de Bombeiros chegou então em seguida. E no momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. Fronteiras em notícia. Após o jornal, tem o Panorama Esportivo com o Internacional Biraí, o Emanuel de Severo. Panorama Esportivo. Veja quais são aqui os municípios com maior, o menor e também o maior número de eleitores do Piauí. Vamos lá? O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou os dados do eleitorado no Piauí para as próximas eleições municipais que ocorrem no mês de outubro de 2024. Mais de 2 milhões de piauienses nos 224 municípios estão aptos a irem às urnas para escolherem, né, os próximos prefeitos e também vereadores. A cidade com maior número de eleitores do Piauí é a nossa capital, Teresina. Tem 587.098 eleitores aptos a comparecerem às urnas. Com o último pleito municipal, em 2020, ela passou de Teresina, passou a ser o sexto maior eleitorado, assim, né? Sexto maior eleitorado do Nordeste, ultrapassando assim, né, o número de votantes de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Teresina, né? A Teresina é sucedida aí por Parnaíba, que tem o segundo maior colégio eleitoral. Ambas são as únicas cidades com mais de 100 mil eleitores. Na sequência aparece Picos, aí vem Piripiri, aparece com praticamente assim o mesmo número de eleitores, pouco mais de 53 mil. Veja a lista dos 10 maiores eleitorados do Piauí. Primeiro, Teresina, 587.098 eleitores. Segundo, aparece Parnaíba, 114.620. Na sequência vem Picos em terceiro, 53.094. Em quarto, Piripiri, 53.073. Em quinto, Floriano, 44.600. Em sexto, Barras, 38.359. Sétimo, União, 37.838. Aí vem oitavo colocado, Campo Maior, 35.836. Aí aparece também a cidade de Altos, né? 35.689. Pedro II aparece em décimo, 35.094. Agora, Teresina é sucedida por Parnaíba. Vamos bem aqui. Agora é aqui. Na outra ponta, 10 cidades piauienses que têm menor, que tem, assim, menos de 3 mil eleitores. A cidade com o menor número, o menor eleitorado do Piauí é a cidade de Miguel Leão, com 1.921 eleitores apenas, né? E que também é o município com a menor população do estado, juntamente com Santo Antônio dos Milagres, são os municípios com menos de 2 mil eleitores. Menos de 2 mil. Os 10 menores eleitorados do Piauí. Primeiro aparece Miguel Leão, 1.921 eleitores. Em segundo, Santo Antônio dos Milagres, com 1.940 eleitores. Em terceiro, Porto Alegre do Piauí. Porto Alegre aparece com 2.178 eleitores. Aí vem quarto, Floresta do Piauí, 2.659. Tanque do Piauí, Tanque do Piauí aparece 2.779. Em sexto, São Miguel da Baixa Grande, 2.781. Sétimo, Olho d'Água do Piauí, 2.795. Em oitavo, Francisco Macedo, aqui próximo, 2.826. São Gonçalo do Gurgueia, 2.978. Vila Nova do Piauí, próximo também, 2.998. Aí, Teresina teve um aumento significante de 5,5% de eleitores, ultrapassa Natal, capital do Rio Grande do Norte, e se torna o sexto maior colégio eleitoral do Nordeste. O Piauí tem, o Piauí terá mais de 2 milhões de eleitores, é o que revela o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres continuam decidindo a eleição. Parabéns, mulherada. É que nem diz, né? Tem mais mulher do que homem, né? Que bom. Operação interditados prende lojistas e apreende celulares roubados em Picos. Na manhã desta segunda-feira, dia 22, portanto hoje, foi deflagrada no município de Picos, a 96 quilômetros de fronteiras, a 27ª etapa da operação interditados. Na ação policial, um lojista foi pego, com aparelhos celulares roubados e foram apreendidos. A operação é realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, por meio da Superintendência de Operações Integradas, né, e com o apoio também da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio, a DEPATRI, de Picos, da Força Tática Integrada e da Força Estadual Integrada da Segurança Pública. E aí, esse pessoal que foram presos pelos policiais foram pegos, né? E de acordo aí com o superintendente, né, o delegado Matheus Anata, foram assim cumpridos 9 mandados judiciais e que assim tinham como alvos lojas físicas, residenciais em Picos, Piauí. Mais de 200 bombeiros são nomeados e poderão reforçar combate a incêndios no nosso estado do Piauí. Nesta segunda-feira, dia 22, foi realizada a solenidade de nomeação e formatura de 205 novos bombeiros militares da instituição, aprovados em concurso realizado no ano passado e que participaram do curso de formação. Esse evento faz parte das comemorações dos 80 anos do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Piauí, do nosso estado aqui do Piauí. Até então, a corporação possuía 340 bombeiros e com os 205, agora passará a ter um efetivo de 545 bombeiros. O coronel José Rego, comandante da corporação, afirmou ainda que no próximo ano, outros 195 vão passar a integrar o Corpo de Bombeiros, o que assim mais que duplicaria, então, vai duplicar, né, o atual efetivo. Na cidade agora, meio-dia e 54 minutos. Imperdível neste sábado, dia 27 de julho. Sábado, dia 27 de julho, na Praça Getúlio Vargas, será palco de um show de preços baixos no Caminhão do Alumínio do Adriano. Tudo em plásticos, louças, alumínios, utensílios para o lar. Chegue cedo e aproveite. Sábado, na Praça Getúlio Vargas, Caminhão do Alumínio do Adriano. É sabadão! Vende-se um sistema de som completo, né? Vende-se um sistema de som completo, incluindo caixa de som, bicicleta cargueira, bateria 12 volts. Interessado, chamarem Ian José no 89-9992-7022. 89-9992-7022. O Ian José, viu, gente? Hoje o Ian vai apresentar seu último programa, se despedindo assim da Fronteiras FM. E agora, graças a Deus, né, vai arranjou um bom emprego em Teresina e está indo para Teresina. E hoje tem o último programa do Ian, o Tarde Fervente, o último do aqui da rádio, né, programa do Ian. Felicidades, nosso amigo Ian José. Vamos então encerrando o nosso Fronteiras em Notícia com as últimas, né, de hoje. Falta 5 minutinhos para o término do jornal. Motociclista morre após colidir um carro na BR-316, cidade de Iuma, Piauí. O motociclista morreu na madrugada desse domingo, dia 21 de julho, após uma forte colisão em um carro na BR-316, quilômetro 246, em Iuma. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Piauí, o laudo pericial do acidente ainda está sendo processado em processo de elaboração, mas a causa presumível aponta que o motociclista teve assim uma reação tardiou, ineficiente. E o motociclista dirigia uma Honda, uma CG 150, né, vermelha, e outro veículo, era uma Toyota, um Corolla prata. O motociclista, 22 anos, ainda não foi identificado após a colisão e sofreu ferimentos de laceração e causaram, então, seu falecimento no local do acidente. Acidente entre Corolla e van de Fronteiras deixa vários feridos e família de Alagoinha morta, BR-020. É lamentável esse trágico acidente que aconteceu, e a gente só tem a lamentar e pedir a Deus que conforte aí os familiares desse acidente. Na tarde da sexta-feira, dia 19, o grave acidente que foi registrado na BR-020, em que três pessoas da mesma família vieram a óbito. A colisão que aconteceu entre um carro passeio, modelo Corolla e a van de Fronteira. Passageiros da van ficaram feridos. As três vítimas fatais foram identificados como comerciante Augustinho Honorato de Lima, conhecido como Brizola, da farmácia de Alagoinha, do Piauí, e também um filho, Pedro Gustavo, a esposa Maria do Amparo. A van de Fronteiras retornava de Picos e ficou totalmente destruída, assim como também o carro de passeio. Circunstância do acidente ainda não foi possível identificar. O sistema de atendimento móvel de urgência foi acionado, e assim também como a Polícia Rodoviária Federal, para a realização das medidas cabíveis, né? Das medidas cabíveis. Trágico acidente, lamentável mesmo. Fronteiras em Notícia vai ficando por aqui. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. Apoio Cultural Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras. Força do Ar passa por aqui. Bom início de semana. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vem aí, Panorama Esportivo. 87,9. A rádio que toca o seu coração. Continue ligado. Vem aí. A próxima atração. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Apresentação: Internacional Bira e Manuel de Severo.

com Emanuel Ibira. A partir de agora, o nosso panorama esportivo desta segunda-feira. Hoje são 22 de julho de 2024. A todos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso boa tarde. Estamos chegando com o Brasileirão das séries A e B. Também iremos falar da Copa Sul-Americana, que tem jogo importante amanhã para o Internacional, já que perdeu o jogo de ida lá na Argentina para o Rosário. Amanhã é o jogo de vida ou morte. O Inter, que está aí com o Roger Machado como seu treinador, perdeu também nesse final de semana o Internacional. Mas tem um tudo para a gente conversar, comentar no nosso programa. Tivemos, Emanuel, também boa tarde, o tradicional jogo de veteranos. Boa tarde, Bira, amigos ouvintes da Fronteiras FM, você através da Rádio Usnet. Tivemos sim, tivemos jogo dos veteranos, sim. E teve o jogo, agora eu lhe faço uma pergunta, teve o jogo do Bragantino e o Barcelona do Equador? Teve, cara, teve. Mas sim. Mas morreu mesmo o goleiro. Morreu, né? 20 anos. Acidente doméstico, ele... O goleiro morreu mesmo. É. E assim, cara, incrível as histórias do mundo, as coisas, quando... que acontece. É. Você vê esse menino, né? Sofre um acidente desse e morre. Enquanto que a senhora Maria Arthur, há 30 anos atrás, ela grávida do primeiro filho, Inaki Williams, deixou Gana e caminhou a pé por Burkina Faso, Mali, Argélia. Nossa. Atravessou pelo inferno do deserto do Saara. Até chegar na Espanha. Sim. E atravessou Melilla, Península até Bilbao, a Península até Bilbao. E hoje tem o seu filho como um dos melhores jogadores da Espanha. É, o Iñaki Williams, né? Não, é o Lamine Yamal. Ah, é? Ela é a mãe do Lamine Yamal? É. Ah, rapaz. E tem um agradecimento incrível do povo espanhol, né? Porque ele, a mãe dele... Mano, porque a história é parecida com os irmãos William. Exatamente. Também, que vieram exatamente. De Gana e toda essa... Exatamente. E aí o pessoal chama até da Mamãe Guerreira, né? Mamãe Guerreira. Não, Mamãe Guerreira. Essa é uma história, incrível. É uma história e tanto. Né? Aí... garoto aí com 17 anos, já campeão europeu, né? Então são essas coisas assim que acontecem no mundo, que vale a pena a gente registrar, né? É, realmente é muito, que coisa, que guerreira essa mãe realmente. Galera, é isso, estamos chegando com o nosso programa, são 13 horas e mais 10 minutos. Eu troquei as bolas aqui, viu? É? William mesmo, viu? É os Williams. Irmãos. É, porque eu vi essa história dada ainda dentro do campeonato. É verdade, viu? Não é o Lamine Yamal, é o Nick Williams. É os Nick Williams, que são o irmão William. Um resolveu ficar lá pela seleção de Gana mesmo, viu? Sim, e o outro pela seleção espanhola. Espanhola. Que é esse mais novo que atuou agora, o mais velho. Realmente os dois jogam no Atlético de Bilbao e foi em uma dessas partidas em que lá o narrador, na oportunidade, contou essa história de sucesso dos dois jogadores aí, defendendo uma seleção de Gana e outra seleção espanhola. Agora aqui já tem uma notícia que para mim é péssima e não gosto. Isso é a pior notícia que a gente pode... Sim. O Chelsea e a FIFA investigam Enzo Fernandes. Ah, o argentino, né? Por vídeo com cânticos racistas. Sim. Cara, que coisa, que... Aí é demais. Aí, meu amigo, pode ter certeza que tem punição, né? Tem, se a FIFA tá aí... O Corinthians multa o zagueiro Kaká, viu? O Kaká artilheiro não é nem um atacante. Não, é um não, o Kaká é um jogador do Corinthians. E ele proferiu xingamentos a jornalistas e por isso o Corinthians acabou multando ele, né? E o Piquerez, essa também é triste, viu, cara? O Piquerez tem tá lesão fora, no né? menisco, do joelho esquerdo. E com certeza essa temporada desse ano não dá mais pra ele. Mesmo que ele volte lá no finalzinho, mas sem ritmo, já, sem condição. Sem mais... Cara, é triste. O cara vinha jogando uma bola fino, viu? A lateral esquerda ali, o Piquerez estava... não tinha sido convocado para a seleção uruguaia, viu? Não. Só que ele jogando muito, muita bola. Você mesmo, veja como é. Esse jogador no Palmeiras e acabou não sendo convocado. E aí, cara, tem uma contusão grave dessa, é realmente lamentável. E